Thank you. Serviço Major Autorizado e LSFC, eu posso estabilizar. 6, 1, 0, chama o seu Salvador, frequência 08-695, vai todos. Gol 2043, não posso esperar. Gol 2043, cruzado, alinhado com o 6 no 0. Gol 2043. Três, decolagem autorizada, pista no 0, vento sono, 00 grau, 08 nós, ajuste no 0, no 8. 08, decolagem, 0, 4. Controle 1208, boa, Beto. Controle 1208, gol 2043. Muito obrigado, senhor. Até pra lá. Controle Salvador, uma boa noite, gol 2043. Passa uma lei 500, salvo o ano, ótima. 2043, boa noite. Contato com a data de uma trajetória 360, após o jogo 10 minutos. 2 metais, boa letra, acessível 360, 2043, obrigado. 2043, chama Centro Recife, na frequência 125 decimal 1, alternativa 128 decimal 35. boa noite, você viu chegar até o mediano para 2006, ajuste chama 08. Obrigado, Jardim. Quatro, boa noite, ICG, eu chego até o médio 1, para 306, com a ajuste 908. 09000 autorizado e eletrocinha pode estabilizar. Autorizado e eletro, informarei na 9046. 795, boa noite, está com a Tata da 67 militar 2 Salvador 2, ponto, pronto, se for chegada a ponto, eu posso para a descida. Salvador, frequência no 8 decimal 9. 3, 4, 4, via para 86, autorizado e eletrocinha, posto estabilidade. 3, 4, 4. Boa noite, com 9096, agora 1 mil e meia para o intercepto. Boa, 0096, atualizado pouso, sistema 0, vento, 1900 graus e 089. Entre pouso 10, 1096. 7 mantém ponto 0 no 0. Mantém ponto 0, tá, 3 no 0. É 344, chama o seu Iracro, tem 08, sinal 95. É 294. Sinal 5, lista para 4.006, aí chama 08. Ali mantém a terceira no ponto zero, ponto da 4, 4, solo 3, 1, ligar a direita, sinal 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 9. 3, 1, 2, 7, autorizado, decolagem, sistema 0, vento 1, 1, 0, grau, 0, 9, 9. Galáxia Fumeira 10, 3, 9. Alinhares da Colapso 10,